Quantas pessoas têm o desejo de viver à altura de tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para elas? Muitos já entendem que Deus as ama, que Deus quer o melhor para a vida delas. Mas mesmo assim, apesar de ter esse entendimento, nem tudo se transformou em sua vida. Elas percebem que ainda falta alguma coisa. Eu gostaria que você esteja atento. Eu gostaria que você estivesse aberto com seu coração, atento a receber a palavra de Deus, porque ela vai te permitir hoje entender o que você precisa fazer para que você não seja apenas um daqueles que diz: eu creio que Deus quer o melhor para mim, mas que você possa dizer: eu tenho o melhor de Deus em minha vida. Assim seja, em nome de Jesus. A Bíblia fala bastante, mas bastante mesmo, muito a respeito da influência que há entre palavras e resultado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A terra foi formada a partir da palavra de Deus. A terra, depois, todas as coisas, as plantas, os animais, nós fomos criados a partir da palavra pronunciada da boca de Deus. Deus abriu a sua boca, falou e aquilo surgiu. Não surgiu meramente de um pensamento de Deus, mas surgiu a partir das palavras que saíram da boca de Deus. Deus tem uma consideração enorme pelas palavras. E a Bíblia nos diz que nós devemos reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida, nós devemos pensar como um rei reina. O rei reina dando comandos, decretando ordens. Ele usa o poder que está em sua boca, a sua palavra. Um rei, nos tempos da Bíblia, ele era realmente um soberano. Hoje nós não conhecemos mais isso no nosso mundo atual. O rei que manda e acontece. Mas naquele tempo era assim. E é esta a imagem que nós temos que ter. Deus nos formou para agirmos dessa maneira. Há uma ligação total e direta entre o sucesso na nossa caminhada e o domínio das nossas palavras. No livro de Tiago, a Bíblia diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e capaz de controlar todo o seu corpo. Então veja só que coisa forte que o Tiago falou. Se alguém não tropeça em palavras, essa pessoa é perfeita e capaz de controlar todo o seu corpo. E na sequência ele vai falando da capacidade que vários pequenos instrumentos têm de dar o rumo. Como, por exemplo, um navio, ele tem o seu rumo dado por um pequeno leme. Um cavalo, e os animais em geral são dominados pela boca. Você prende na boca do animal, do cavalo, lá aquelas rédeas, e aí você, pela boca dele, você manda ele para a direita, para a esquerda, rápido, devagar, para, etc. Dominando a boca dele. E o que, que o Tiago estava querendo dizer? Você precisa aprender a dominar a sua boca. A hora que você souber dominar os seus lábios, aprender a dominar o que sai da tua boca, aí você vai ser uma pessoa que tem controle sobre todo o teu corpo. E você vai dar o rumo para a tua vida. A Bíblia diz em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a usar, ou seja, usar com propriedade, usar com inteligência, usar com sabedoria suas palavras, essa pessoa vai comer do seu fruto, vai desfrutar de coisas boas. Mas a morte e a vida são o poder da língua. Você pode te levar para a morte através das suas palavras, ou você pode te conduzir para a vida através das suas palavras. A boca é o leme daquele navio. Ela vai apontar para onde você realmente vai alcançar. Agora, vamos ver algumas coisas que a Bíblia nos fala a respeito. Mateus capítulo 12, 37. Vamos ver o que Jesus falou a respeito disso. Uma das coisas que ele falou. Mateus 12:37. Jesus usou palavras bastante fortes para descrever o poder que há em nossas palavras. Ele disse assim: pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ele está dizendo que você pode ser justificado. Ser justificado significa ser declarado justo diante de Deus, através das suas palavras. E daí, o que isso tem de prático para mim? Bom, tem de prático que a Bíblia diz que na casa do justo há, ou seja, existe aquele A com H, né? Existe abundância de bens. Os pensamentos do justo, a Bíblia diz também, lá em Provérbios, tendem à abundância. Ou seja, a hora que você domina as suas palavras, você pode ser justificado diante de Deus. Isso, se você é justificado aos olhos de Deus, você é uma pessoa justa, você vai ter como resultado uma vida de acordo com o que Deus diz que é o homem justo, a mulher justa. É uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa realmente que tem um destaque. Essa pessoa chama atenção. Essa pessoa está expressando a vontade de Deus. Fica tão evidente para as pessoas que tem alguma coisa diferente ali daquela pessoa. Aquela pessoa está prosperando. Aquela pessoa está saudável. Aquela pessoa está feliz. O mundo não está assim. O mundo é por ciclos. Uma hora as pessoas estão bem, outra hora as pessoas estão mal. Uma hora as pessoas estão felizes, outra hora as pessoas estão tristes. Uma hora as pessoas estão saudáveis, outra hora as pessoas estão doentes. Mas não é assim que a pessoa que vai aprendendo a dominar a sua vida, controlando as suas palavras. Aquela pessoa uma hora está bem, outra hora está melhor. Uma hora ela está saudável, outra hora ela está mais forte ainda. Uma hora ela está próspera, outra hora ela está milionária. Deus quer isso para nós. Deus se agrada na nossa prosperidade. Riquezas e glória vêm do Senhor, a Bíblia diz. Deus deseja que nós entendamos esse princípio aqui e usemos a nossa capacidade para, a capacidade de decidir, para controlar o que vamos falar. Você vai ser justificado ou você vai ser condenado? Você escolhe o que você fala. A cada momento você é confrontado. Na hora que a coisa está fácil, dizer que está tudo bem é muito, muito, muito, muito fácil. Isso qualquer um faz. A hora, na verdade, é a hora da prova. Tiago disse assim: teme por motivo de grande gozo passares por tribulações, sabendo que a prova da vossa fé, ele vai continuando discorrendo. Mas veja, ele fala em passar pelas tribulações, não ficar nas tribulações. Está dizendo passar, você ser aprovado, sabendo que a prova da vossa fé, ali a tua fé está sendo provada, ali é o momento de você passar a um degrau mais elevado. Quando você está numa escola, em algum curso, a hora que você faz a prova, a hora que você faz o exame, não é uma hora de tristeza, sim, deve ser um momento da alegria, a hora que você demonstra que você está pronto para ir adiante. Assim nós devemos encarar as provações que vão aparecer na nossa caminhada. E usar neste momento a palavra de Deus. Eu lembro muito bem uma certa noite que eu tinha chego depois do culto em casa e eu abri um livro, que, como fala aqui, né? Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Veja, que a perseverança terminando a sua obra vai fazer com que nós sejamos maduros e completos, não tendo falta de nada. Isso vai nos trazer benefício. Agora, a questão aqui é passar. Ter motivo de gozo. Como que eu posso ter motivo de gozo estando em um momento difícil? Você tem que entender que uma prova, para aqueles alunos, uma prova em que o aluno está bem preparado, tem ali um motivo de alegria, ele está confiante, ele vê que aquilo ali é o momento de demonstrar o seu conhecimento e passar. Ele sai dali feliz. Enquanto que aquela pessoa que está despreparada fica desesperada. Ela começa a pensar, meu Deus, por que eu não estudei? Por que eu fui fazer aquilo? Por que? E ela começa a se desesperar e tem um momento muito difícil. Mas nós, a Bíblia diz, devemos ter por motivo de grande gozo. Gozo quer dizer alegria. Ter motivo por grande alegria. Fique muito feliz a hora que você está passando por uma prova. Por quê? Porque é o momento de você se desenvolver. É o momento de você ser aprovado e ir adiante. Então, eu estava falando, eu cheguei depois de um culto, ainda quando morava em Joinville, e lendo um livro a respeito de fé, o autor falava a respeito desse princípio aqui. E aí na manhã seguinte eu acordei sentindo sintomas do meu corpo, enfermidade. O que que eu fiz? Eu estava com aquela palavra fresca no meu coração. Eu tive aquela certeza, tem que ter motivo de grande alegria estar passando por essa aprovação. Não tendo a menor dúvida que eu não vou ficar com essa doença, bem pelo contrário, eu vou passar. Então eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia que a morte estava no poder da minha língua, eu sabia que eu tinha que declarar aquilo que a palavra de Deus declara. E eu disse: eu não aceito essa enfermidade, essa enfermidade está fora do meu corpo, e eu vou permanecer sarado. E assim foi o que aconteceu. Eu jamais poderia ter esse testemunho, jamais poderia ter essa força, essa confiança acrescida na minha vida sem passar por essa prova. Não adianta eu saber que eu posso usar o poder de Deus, eu posso usar as minhas palavras para resistir a uma enfermidade, para vencer uma enfermidade e nunca passar por isso. Isso não vai funcionar dessa maneira. Na verdade, nós estamos expostos a milhares de vírus, bactérias e outras fontes de doença, que elas estão aí espalhadas pelo mundo. E o que nós devemos ter consciência, nós devemos estar preparados, vacinados com a palavra de Deus, para na hora necessária usarmos a palavra de Deus. Não nos iludirmos que nós não vamos passar por um momento que seremos provados. Seremos, nossa fé será provada. O diabo vai chegar e vai querer ver se realmente você está firme, se você está capaz de resistir. Mas nessa hora que você está preparado, você resiste com alegria. Você sabe com coragem que aquilo ali não vai te afetar. Quando uma enfermidade vem, ela derruba a pessoa. Mas quando a pessoa está firmada na palavra de Deus, o que vem não é a enfermidade, mas vem sim os sintomas. Sempre, na verdade, vem o mensageiro de Satanás, que são os sintomas antes. É como se fosse um pacote de entrega do correio, mas quem está entregando é um demônio. É um espírito de enfermidade entregando para você. E aí você pode assinar aquele recibo dizendo: aceito, dizendo: estou doente, aceitei. Então você, com as suas palavras, aceitou a morte. Pelas suas palavras, você aceitou a condenação. Doença é resultado de condenação, a palavra de Jesus. Mas você pode fazer o contrário. Você, com as suas palavras, pode dizer: rejeitado. Não aceito a entrega. No meu corpo não entra a enfermidade. Eu não aceito isso na minha vida. E aí você está usando o poder da capacidade das palavras que Deus lhe deu, e você faz coisas que aos olhos humanos parecem loucura, mas você vence. É uma loucura eu estar saudável hoje em dia como eu sou, porque todos os médicos diziam que eu não seria uma pessoa saudável, que eu nunca fui antes de entender essa palavra aqui. Mas hoje eu já vivo desfrutando da saúde de Deus e do poder de Deus em meu favor por mais de 17 anos. Isso não é nada, tem pessoas que já estão nessa caminhada há 40, 50, 60 anos. Mas nós temos que continuar crescendo. Todos nós podemos ter esse testemunho em nossas vidas, de que Deus funciona, Sua palavra funciona, desde que nós a coloquemos para funcionar em nossos lábios. A palavra de Deus não funciona guardada, escondida. Ela funciona quando ela é liberada através dos nossos lábios. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem que funcionar, a palavra tem que sair da nossa boca. A palavra de Deus. A palavra que é traduzida como palavra nas nossas Bíblias são duas no grego. Uma chama-se logos, outra chama-se rema. A palavra logos se refere à palavra que está escrita. A palavra rema refere-se à palavra que sai da boca. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6 a respeito da armadura que o cristão deve usar. E aí o apóstolo Paulo, falando a respeito da armadura, no versículo 17, Efésios 6, 17, diz assim: que o cristão ele deve tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está falando de uma armadura, que ele fala de tudo quanto é peça que o soldado romano na época usava. É uma armadura bem completa, que seria extremamente protegido. Ele usava assim umas roupas assim fantásticas, a questão dos calçados que eles usavam, a forma como era preparado, o escudo da fé era algo tremendo, era feito com couro esticado, várias camadas de couro, aquilo era duro quase como tanto quanto um metal. Por isso que a Bíblia fala que o escudo da fé pode resistir a todos os dardos inflamados do maligno. Aquilo ali era um escudo tão forte. Mesmo quando eles vinham lançavam aquelas flechas com fogo, batia ali e não atingir o soldado romano. E Paulo está dizendo que esse é o nosso escudo da fé. É esse escudo igual ao do soldado romano, que pode resistir a qualquer dardo inflamado. Que é a pior coisa que tem. Uma flecha já faz estrago terrível. Aquelas flechas incendiárias, então nem se fala. E aquele escudo resistia. Mas aí ele fala no final a respeito da última parte da armadura, né? Da vestimenta, de como ele tem que estar preparado. Todas as outras roupas e todas as outras coisas que o soldado usava tinham como objetivo a sua proteção. Ele usava um calçado, ele usava um cinturão, ele usava uma couraça para proteger o peito, usava um capacete, usava um escudo. Mas a última peça que ele usava não era uma armadura, mas sim uma espada, uma arma de combate com a qual ele iria enfrentar o inimigo, com o qual ele ia derrotar o inimigo. Todo o resto permitia que ele se defendesse do inimigo, mas aquele instrumento, que é aquela espada, aquilo ali ia permitir com que ele chegasse e destruísse o seu inimigo. E o que, que a Bíblia fala que é a espada? É a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui muitas pessoas costumam pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e levantam, quem está com a sua espada? E aí todo mundo, eu estou com a minha espada. E a pessoa pensa que a Bíblia é a espada. A Bíblia não é a espada. Se fosse a Logos, seria a espada. Mas essa palavra que é traduzida aqui não é a Logos, é a Rema. Quando ele está falando aqui que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele está dizendo, é a espada do Espírito, que é a palavra falada de Deus, aquela que vai sair da tua boca. É essa que é a espada. Só é a espada a hora que sai da tua boca, a hora que você declara pelas feridas, Jesus, eu estou sarado. Você destrói aquele espírito de enfermidade. Você acaba com aquele vírus. Quando você fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, você enfrenta aquela situação e você destrói o inimigo que está te bloqueando. Quando você fala, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supera cada uma das minhas necessidades em glória, porque Jesus, você destrói aquele espírito de miséria. Essa é a espada, a palavra revelada, a palavra falada da boca de Deus, que agora está sendo pronunciada através da tua boca, dos teus lábios. Você se tornou aquele que repete as palavras de Deus aqui e faz com que ela se opere. Você fala em concordância com Deus, você está confessando, falando o mesmo que Deus fala. Isso é o que é o maior instrumento de combate que o ser humano tem a seu dispor. Aquela pessoa que crê em Deus tem como sua maior arma a palavra falada dos seus lábios. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, que Jesus, o apóstolo Tiago, o autor de Provérbios, em tantas outras passagens, dão tanto destaque à palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixou muito claro que o espírito da fé é cri, por isso falei. Você tem que crer, você tem que falar, você tem que usar essa espada, atacar. O espírito da fé é crer e falar. Se não houver o falar, não vai acontecer. Você precisa falar. A morte e a vida estão no poder da língua, não estão no poder do pensamento. É claro que nós falamos aquilo que pensamos, as coisas estão ligadas, mas nós precisamos falar. Nós precisamos liberar o poder de Deus. Isso acontece quando nós usamos essa capacidade que Deus nos deu. Deus nos deu. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. Vamos dar uma olhada o que fala em Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12. Provérbios 12. Em Provérbios capítulo 12 tem uma passagem que a maioria das pessoas lê e enxerga algo aqui, mas não sei se muitos conseguem enxergar aquilo que eu vou estar passando para vocês agora. É uma revelação da verdade da palavra de Deus que é muito interessante em Provérbios 12, 17. Diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O que diz a verdade manifesta a justiça. Justiça é aquilo que é correto. Você manifestar aquilo que é correto aos olhos de Deus significa que você vai fazer com que se manifeste aquilo que Deus estabeleceu como correto. Isaías 53 diz que Jesus Cristo, se referindo a Jesus Cristo, não usa a palavra Jesus Cristo, mas diz que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, tudo que tinha de ruim para acontecer estava sobre ele, e pelas suas feridas, as feridas que ele sofreu, nós fomos sarados. Então, aos olhos de Deus, houve um grande ato de justiça. Toda a culpa que a humanidade tinha foi cobrada de Jesus. Por isso Jesus sofreu lá na cruz. Antes da cruz ele já sofreu bastante, muito. Ele levou chicotadas, etc. Por isso que a Bíblia diz que pelas suas feridas, né, e pelas, por todo aquele sofrimento que ele teve, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, aos olhos de Deus, o castigo já estava sobre ele. O castigo não deve estar mais sobre ninguém. O castigo já estava. Então, aos olhos de Deus está estabelecido o castigo que traz a paz a esse ser humano, o castigo que permite com que ele viva em saúde, a penalidade pelos seus pecados, a penalidade pela sua enfermidade, já foi paga, é algo pago, não pode ser cobrado de novo. Agora aqui a Bíblia fala, o que diz a verdade manifesta a justiça. Você tem que falar a verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Se você declara aquilo que a palavra de Deus diz, você manifesta a justiça. Ou seja, você fala a verdade, aquela verdade vai se manifestar. Você precisa trazer a manifestação. As coisas não acontecem automaticamente. Jesus morreu por todos, para que todos possam ser salvos. Todos são salvos? Não. Jesus morreu para que todos sejam salvos, mas nem todos são salvos. O que é necessário para uma pessoa ser salva? De acordo com a palavra de Deus, se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, você precisa confessar, você precisa crer e confessar. É o espírito da fé. Crie, por isso falei, você precisa ter esse espírito da fé para que você seja salvo. Não é por acaso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Você tem que apresentar a fé, o espírito da fé é crer e falar. Você manifesta a salvação que já foi dada a todo ser humano, já foi conquistada, ofertada a toda a humanidade. Você só manifesta ela a hora que você pessoalmente crê no teu coração que Jesus Cristo morreu lá na cruz, que ele ressuscitou, e o declara como Senhor da tua vida. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, com o coração você crê para a justiça se manifestar, e com a boca você faz a confissão. Você tem que fazer a coisa acontecer. Se você não confessa a coisa, não se completa. Se com tua boca confessares, você vai ser salvo. E aqui está dizendo que a testemunha verdadeira manifesta a justiça. A testemunha é aquela pessoa que é chamada para o tribunal para falar. Você está dentro do tribunal todos os dias, a cada situação. Surgiu um problema, é a hora de você manifestar a justiça ou não. Você pode falar a verdade ou o teu sentimento. Às vezes eles concordam, às vezes não. Então você vai ter que decidir se você vai falar aquilo que você está sentindo ou aquilo que é a verdade de acordo com a palavra de Deus. Eu estou sentindo uma dor muito forte. Jesus Cristo verdadeiramente tomou sobre si as minhas enfermidades, sobre si levou as minhas dores. Você tem que escolher se você vai falar a respeito do teu sentimento ou a respeito do que a palavra de Deus diz. Você se sente culpado, você fez alguma coisa errada, você se sente o último dos mortais. A palavra de Deus diz que ele nos perdoa todas as nossas iniquidades. Você tem que declarar aquilo que Deus fala ou aquilo que você sente. A todo momento nós temos a oportunidade de falarmos o que pensamos, o que sentimos ou o que cremos. Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Você vai ter que escolher na tua vida o que você quer. Eu não estou falando que vai ser pelos teus sentimentos, pela tua sinceridade. Veja, a sinceridade de falar o que você está sentindo não vai mudar, não vai trazer a manifestação da justiça. O que vai trazer a manifestação de justiça é falar a verdade, que é a palavra de Deus. Não importa o que nós sentimos, importa aquilo que a palavra de Deus declara. Por isso que essa palavra tem que estar dentro de nós. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nós não nos enchemos da palavra de Deus, nós não conseguiremos falar e fazer com que a justiça seja manifesta. Nós faremos com que a justiça seja manifesta quando nós estamos cheios da palavra de Deus. Aí surge o problema, a primeira coisa que vem nos nossos lábios, na nossa mente para falar é a palavra de Deus. Você tropeça, o teu pé dói. Normalmente a pessoa ia soltar um palavrão, ia xingar. Mas a hora que você está renovando a sua mente, a pessoa vai estar pronta a dizer glória a Deus. Como eu vou dizer glória a Deus? Eu acabei de machucar meu pé. Vou dizer glória a Deus porque já levou a minha dor. Eu, no começo da minha fé, eu demorei um tempinho para entender isso, mas quando eu aprendi isso, revolucionou a minha vida. Eu estava entrando em casa uma vez, parecia inacreditável como falar, mas é a pura verdade. Eu estava entrando na casa dos meus pais em Joinville, e o portão da casa dos meus pais é um portão de ferro, que tem aquelas lanças em cima, sabe, né? Tem umas lanças em cima. Eu tinha o hábito de abrir ele empurrando com o meu pé, soltando uma travinha aqui em cima, e empurrando com o pé embaixo. Então eu empurrava com o pé e soltava a travinha, ele se abria e eu entrava. Eu fiz como sempre fazia, só que eu empurrei com o pé, mas eu não travei corretamente em cima. E ao invés de ele abrir, ele foi e voltou. E ele tinha a minha altura. E adivinha onde que veio aquela seta? Veio direto na minha testa. E pum! Bateu na minha testa. A primeira coisa que veio para mim foi dizer glória a Deus. E eu não senti dor nenhuma. Eu já tive várias vezes que bati e senti bastante dor. Mas naquele momento eu usei a minha fé. Na verdade, de uma forma bastante inconsciente. Porque eu não tive tempo para ficar pensando. Aquela palavra estava dentro de mim. No que bateu, eu só disse glória a Deus. E a dor saiu completamente, na hora. Foi algo sobrenatural. Foi a manifestação da justiça. Mas a manifestação da justiça não é limitada por acontecer instantaneamente ou não. A Bíblia diz que nós devemos perseverar. Nós devemos nos manter firmes. A Bíblia diz que depois de fazermos tudo, nós devemos permanecer. Às vezes nós vamos falar as coisas e as coisas vão se manifestar instantaneamente, mas nem sempre. Eu já tive casos em que eu tive que manter a minha confissão bastante tempo até que aqueles sintomas saíssem do meu corpo ou até que aquela situação se revertesse. Mas não importa quanto tempo eu vou ter que manter. A palavra de Deus não muda porque eu vi a manifestação ocorrer em um segundo, ou vi em uma hora, ou vi em uma semana, ou vi em um mês, ou vi em um ano. A palavra de Deus não muda. Eu preciso manter a confissão. Por isso que a Bíblia diz, retenhais firmemente a confissão. Por que que nós devemos reter firmemente a nossa confissão? Porque vão haver bastante circunstâncias que vão tentar nos levar a confessar coisas diferentes. Haverão muitas circunstâncias, muitas situações que vão tentar nos levar a crer que a palavra de Deus não é a verdade. O inimigo vai estar nos tentando de várias formas. E nós devemos estar prontos a resistir, firmes na fé, como a Bíblia fala. O apóstolo Pedro disse: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Ou seja, nós temos que resistir, nós temos que estar constantemente resistindo. E qual é o espírito da fé novamente? Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Você tem que crer, tem que falar. Resistir na fé é continuar crendo, continuar falando. Continuar falando aquilo que Deus fala, para que a manifestação da justiça ocorra. Isso vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Instantaneamente, sim, talvez nem sempre, mas vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel. Se alguém disser este monte, Jesus disse, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas creia que se fará o que diz, aquilo que disser, lhe será feito. O que, que vai acontecer? Se alguém disser, não é se alguém pensar, não é se alguém tiver muita vontade, é se alguém dar. Tudo começa com uma palavra. Os nossos mundos começaram através da palavra de Deus. A nossa vida vai ser uma nova vida a partir da palavra de Deus pronunciada através dos nossos lábios. isso vai moldar o nosso mundo, vai dar o rumo para nossas vidas. Amém? Estão entendendo? A palavra revelada dentro de nós, expressa através dos nossos lábios, vai fazer acontecer as coisas na nossa vida. Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Deus está ali do lado, garantindo que vai acontecer. Deus nunca falhou. E não vai ser agora que ele vai falhar. Deus sempre cumpre a sua palavra. Ouse confessá-la através dos seus lábios. Existe oposição, existem pessoas que pensam diferente. Existem circunstâncias que são diferentes. Por isso que é um combate da fé. A Bíblia chama isso de bom combate da fé. Por que que é um bom combate? É um combate porque é um combate, porque é uma luta. Por que que é bom? Porque nós temos a certeza da vitória. Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Se essa mensagem tocou em seu coração, se essa mensagem falou com você, ouça-a novamente. Reforce o seu entendimento. Permita que a palavra de Deus se penetre mais e mais dentro de você, para que no momento apropriado você seja como aquele homem, aquela mulher, que tem o tesouro guardado dentro do seu coração. E aí, quando a sua boca fala, ela realmente falará daquilo que o coração está cheio. O seu coração estará cheio de fé, que te levará à vitória. Compartilhe essa mensagem também. Divulgue essa mensagem. Permita que mais pessoas tenham acesso a essa revelação. E assim você estará contribuindo para que o desejo de Deus seja realizado na vida do seu irmão. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus.